mocinhas da cidade são bonitas, dançam bem. As mocinhas da cidade são bonitas, dançam bem. Eu dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem. Eu dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem. Já vai entrando, a saudade vem atrás. E o sol já vai entrando, a saudade vem atrás. Vou buscar aquela linda moreninha para eu viver em paz. Vou buscar aquela linda moreninha para eu viver em paz. Na casa da morena, pedi água pra beber. Fui na casa da morena, pedi água pra beber. Não é sede, não é nada, moreninha, eu vim aqui só pra te ver. Não é sede, não é nada, moreninha, eu vim aqui só pra te ver. Embora teu pai não queira que eu me case com você, mas depois de nós casados, moreninha, ele vai nos compreender. Mas depois de nós casados, moreninha, ele vai nos compreender.